Mudaram de vida, talvez. A minha mente angústia, o tempo de vida perdida. Por todos os terceiros, todos os terceiros, de abrir a mar de vida. Agora que estás cá fora, vais te ligar sem demora. A pensar, vais a sentir a que te vai ajudar. Armado e